No matter what you do, remember to always be true. Always be true. Always be true. Aqui na Tuga Boy, ninguém nos patrocina, ninguém compra rap, temos falta de autoestima. Eu sei, tu sabes que não temos indústria. Fuck that, mesmo assim fazemos música. Rap não é lixo, nem da Weasel como pensas. Rap é liricismo com valete em Portugal. Tal e também é bom, mas eu prefiro imortal. O que é que se passa? Não se passa nada, nada muda. Eu permaneço optimista perante a Tuga. O jogo não muda, só mudam os jogadores. Rappers deixam a hora e o talento esqueçadores. Mas poucas apostam em sistema. Só querem o teu nome, não te dão um nome, bro. Ninguém investe, a Tuga continua broke. E o que te espera é uma lista de espera. E nem sempre compensa, por isso nós gritamos independência e lançamos sem editoras. Devagar se vai ao longe, ruas são professoras. Aqui na Tuga Boy, ninguém nos patrocina, ninguém compra rap. Temos falta de autoestima. Eu sei, tu sabes que não temos indústria. Fuck that, mesmo assim fazemos música. Eu farto, soube estrelas e do mercado comprado. Português é posto lado, importante. Valorizado, nunca mais ter intenções. No marketing programado, nem cortezinhas para ter um discurso aprovado. Vejo anos sem carreira e música sem platina. Não procurei editoras, fui à luta, fiz a minha. Faço a música que gosto, com conteúdo e sem futuro. Deixo os outros a brilhar, marco pontos no escuro. Faço menos cópias, mas vendo mais que vocês. Ironia do destino, o meu produto é português. Não apareço no festival, estou fora da votação. Mas pergunto por aí que é o reflexo deles dir-te-ão. Sem a pausa caracteriza uma juventude queimada, mas com garra do costume. Deixa gente chateada. Tanto talento e condições com que antes só sonhava. Acreditem no que sou, quando o meu país duvidava. Agradeço à minha teimosia, os povos conquistei. Não gosto do estado disto, mas para mudar lutarei. Aqui na Tuga Boy, ninguém nos patrocina, ninguém compra rap. Temos falta de autoestima. Eu sei, tu sabes que não temos indústria. Fuck that, mesmo assim fazemos música. Música portuguesa eleva-se no meu inquérito. Pessoas responderam que morriam de tédio. Hoje és um êxito e amanhã não levas crédito. No mercado saturado, deixa pagar com um cigarro. Porquê? Porque todos dizem o mesmo, todos pensam o mesmo, mas eu penso diferente e mesmo assim sou o mesmo. O amor é sério, nós temos a sério. Futuro nosso, seja nosso mérito. Temos uma cena unique. Fuck gangsters, gangsters wannabes de unique. Com tudo, tudo bem certo, esta é polémica. Será que seremos mais uma América? Bling bling, shit, o top 10 da merda. Não, não, não, não, não, não. Vamos destruir a rua, o povo não está preparado. Sintam que alguém o instrua, porque o meu povo não papa. Papa da tua. We're sticking together, it's the light we're elemental. Live your dreams, belly de adel. Só vou inserir e diz-te as outras a pensar são menos. Sticking together, it's the light we're elemental. Live your dreams, belly de adel. I say the future is ours. Yo, thank you. Sticking together, but they're like melting down. If you wanna mess with that, one of the best yet. Belly de Adel. Só vou inserir e se estejam outros a pensar são lindos. Tenho que votar com o canal 2. História que me contaste uma vez, tento recordá-la quando surgem os porquês. Naquela altura a lua trazia-me mais certeza. O tempo vai passando, mas não muda a tristeza. Quero ouvir de novo as palavras que sussurraste, relembrar-me dos segredos que me confiaste. Eu continuo mesmo, mesmo quando tu me ignoras. Será que hoje em dia tu por mim ainda choras? A inocência que me davas era singular. Não sei qual foi de nós o primeiro a mudar. Fazes-me visitas, mas só temporariamente. Quem me dera que voltasse e ficasses para sempre. Mas muitas vezes a tua vontade é pouco certa. À noite são esperanças, deixa a porta mais aberta. O que é que se passou connosco? Diz-me por favor. Não é por acaso que ainda te trato por amor. Porque é que não percebes que estou a ficar mais fraco? Se não me queres dar um beijo, dá-me ao menos um abraço. E diz-me que está tudo bem como antigamente. Quando passávamos tardes a olhar frente a frente. Eu sei que posso ser ingrato naquilo que escrevo. E que as minhas atitudes só refletem o meu medo de te perder e de te ver sem te poder tocar. Mas por mim podias tentar a voltar a acreditar. O que é que não gostas em mim que eu não posso mudá-lo? Tenho esse poder, mas não sei utilizá-lo. Tenho uma só razão para que a vida seja bela. A partir da meia-noite, olha para a minha janela. Conta-me a história mais linda. Conta-me a...

buscar a paroquiana mais bela da Vio Sese. Era tão pura e singela que até dava catequese. Ensinei a dançar shake, usa pista em alvoroço. E quando fomos dançar slow, a bela não me deu rosto. Puxei o braço com força, fiz uma cena de macho. Estava lá os irmãos dela. Canal 2 da Antena. Maria, de olhar parado, quem foi que deu esse ar tão cansado? Maria, mergulhas a esperança no tanque das fraldas da tua criança. Maria, cozinhas a vida no tacho de barro da tua comida. Maria, remendas a dor na piuga velha de um antigo amor. Maria, que passas a ferro a força que tens de dizer eu quero. Maria, fechada no lar, ainda tens tempo para recomeçar. Maria, a vida não pode ficar na concha de lã que andas a bordar. Maria, Maria, não podes parar. Barro desalento, tira o avental, engole o lamento e sai para a rua. Que a tua vida, Maria, é só tua, só tua. Maria, passas a ferro a força que tens de dizer eu quero. Maria, fechada no lar, ainda tens tempo para recomeçar. Maria, a vida não pode ficar na concha de lã que andas a bordar. Maria, Maria, não podes parar. Varro desalento, tira o avental, engole o lamento. Maria, é só tu é que é tua vida, Maria, é só tua. O jeito de te querer.